Achar a chave que abre as portas é do seu coração. Vou encontrar a fórmula mágica para despertar sua paixão. O ódio que morre em meus versos e a paz preenche meu espaço. E o mundo para de girar só para tê-la em meus braços. O amor é cego, não se vê, se sente, entende, compreende. Não vacilar, se dedicar, pra que esse amor dure pra sempre. Um pedaço de mim, então me chama.